5728, sentido tráfego avistado, continue agora a liberação, Airbus Latam iniciou a rolagem pista 10. Aguardando ali no pouso ainda, Viate 5728. Mike Juliette Romeu, Abata e 700 metros, levou um subúrbio. Autorizado, salvo local, 700 pés, diretamente para o norte, para o subúrbio, o controle 119.8, zona 0115. Passarinho 2230, deixa para 2.000 pés, corrijo, deixa para 3.000 pés, o ajuste no 0 ou no 4, reporte localizador estabilizado. Afirmativo, 3.000 no 0 ou no 4, reportaria estabilizado, 2230, passarinho. Controle, boa tarde, tá 3191 decolando. 3191, contato radar, sub mantém ao nível 380, mantém a saída da EL. Saída da EL no 380 aqui, hein? Kilo Romeu Oscar, seu estimado de pouso em Barra Grande. Polo 445. Sede. Controle Salvador, bom dia. 3216 da Santa, descendo para 150. 3216, sua identificação, chegada Mari, desça até o nível 060. Mari, 060, vai. Me fala que vai ser só um pequeno desvio à esquerda por 20 minutos. Ciente, 3216. Juliette Bravo Delta, seu estimado de pouso em Petrolina. Petrolina no 5 no 4. Ciente. Delta está autorizado final, nível 080. Juliette Bravo Delta. Final 80, obrigado. Poderia voar da Elta 3191? Autorizado, 3191. Obrigado. Passaria 2230, desça para 2.000 pés, reporte localizador, está autorizado no final ILS. 2.000 pés, reportaria estabilizado ILS, X-Ray 2230. Bruno 801, está autorizado até 3.000 pés. Ajuste altímetro 10, 14. Então 8001. Confirme para 5.000 pés, 8001. Para 3.000 pés, 3.000, 10, 5 ajuste. Corrigiu, 10, 4 ajuste. Para 3.000, 04, 8001. Só 3206, desse manter o nível 050. 050, 3206. Juliette Bravo Delta, chame agora Recife, frequência 126.85, Juliette Bravo Delta. Recife, agora 126.85, muito obrigado, amigo, bom dia. Bom dia. Salvador, é o Zulu Uniforme. Vou recortar a mensagem, Alfa, Kilo, parte 3, parte 1, posição? 05. Obrigado. Bruno 777, chame Recife, frequência 1260. Recife 260, no triple 7. 03309, autorizado, chame táxi. Bora táxi, o azul 4033. uma descida para 2000 via, o TAM 8001? Está autorizado, reporte localizador número 2 na aproximação. Entendi, reporte localizador TAM 8001. TAM 3191 no chame Recife, frequência 260. 1260 Recife, meu, boa tarde. Boa tarde, tá bom. Obrigado, tá. Martinete Romeu, declarado aos 1-0, 19-8, até a volta Águia. 19-8, grato, até o retorno. Autorizado final LS, torre agora é 1-8-6-12. 1-8-6-12, grato, 2-3-A. Controle, muito boa tarde, papapá, Mike Jet Romeu, decolado da onda 7 com proa norte. Jet Romeu, mantém a proa norte e subindo para 500 pés. 500 pés, proa norte, Romeu. Qual setor que vai voar, Romeu? Subúrbio ferroviário. Está no cercado, pista 10-2230. Mike Juliette, Romeu. Isso, assim que autorizado o controle, pro de Paripe. Solo Salvador, o azul 4033, tem 1-1-1 a bordo com 2:40, alterna Salvador, pronto para o táxi. 111 a bordo? Afirmativo. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera do 1-0, chama a torre, 1-1-8-6, altímetro 1-0, 1-4, azul 4033. Com 1014, Juliette Alfa no ponto de espera da 10-6-8-6, grato, bom trabalho. Bônus 47 na posição 1, solicita a autorização de pushback acionamento. Clarizado 01, chame táxi. Nível acionamento, chama pronto táxi, bônus 47. Passando externa, baixada e travada, passarela 2230. Autorizado, Romeu. Autorizado, pista 10, o vento é 110 com uma dúzia. Pós autorizado, 2230. Índia November Alpha, POB 02, informação em tequila, autorizado, voo local, no meu pé. Decola no 7 esquerdo no corredor forte até 20 milhas e retorna. Controle 1-9-8, aciona 0-1-1-7. Oscar, não há tráfego reportado no setor, frequência livre para descida, para altitude de tráfego, até o retorno. Decola 1-7, curva esquerda, controle 1-1-9-8, Índia November Alpha. Alpha. 001, autorizado final LS, chame a torre 1-8-6-12. Gente, agora a torre, 8-0-0 na grade. Chamamento correto, acionamento táxi, torre 1-8-6-6, Índia November Alpha. 1000 pés, ingresso em corredor Interlagos, reporte rotatório. Pelo centro, corredor Interlagos, reportará na rotatória, Romeu, com razão. em Salvador, cordial boa tarde. O Azul 4033 se aproxima do ponto de espera da 10. Gente, Azul 4033, mantém o ponto de espera pista 10. Manterá. Boa tarde, Torre, é o TAN 8001 na final da 10 em baixo travado. Boa tarde, 8001 avistado, continua aproximação, número 2 para o pouso, só precede em da Passaredo, aproximadamente a meia milha da cabeceira. Gente, 8001. Deixa a motor. Tio, tá livre o acionamento e o táxi. Chame para ingresso no set de decolagem. Do 2230, solo aos 15, já liberou 121 nesse monólogo. 219, grato, 2230. Salve, Salvador. Boa tarde, passarela 2230, livrou na sua escuta. 2230, Alfa, Kilo, pátio 3, pátio 1, remoto 1-4. Alfa, Kilo, pátio 3, pátio 1, remoto 1-4. Azul 4033, observará o pouso Airbus da TAM após olhar e manter as pistas no zero. Gente, visual com Airbus na final, após passagem do mesmo, ali mantendo o zero. 4033. 2-1, cordial, ponto de descente, informação aqui. Gente, 2-1, sua identificação, chegada a mar e desça até o nível 050. Identificou, descendo até o 05, 06721. Bono 477, 89 a bordo, alterna Galeão, 3:58, solicita autorização de táxi. Táxi autorizado direito, via Índia Alfa, ponto de espera do 10, chama Torres, 118, decimal meio, ultimíssimo 0-4, Bono 477. Táxi autorizado direito, Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama Torres 118. No meio, autorizado final LS, torre no 862, hein? Meia graça, até a próxima. Controle, o 6721, ninguém se desvia à direita para evitar as formações. Sim, 6721, está livre de desvios, reporte no retorno, comprou de ETAP. Reportará, 672. Zero, zero, na sua carta. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, Portão 1-1. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, 1-1, tá? 0-0-1. Firme tráfego, tá muito baixa a transição. Papa 5, Whisky, Charlie Mike, para cópia, para Terra Brava, afirmativo, Whisky Charlie Mike, Guarulhos, 120, nível, Whisky 1, autorizado, decola 10, direita na coral, controle 119, decimal 8, aciona 5576. Contato com a Alfa 20, Recall, 30, Rainer Coral, Senhor Mike, o atendimento foi correto, chama o estacionamento, fórum ou sua clareza está uno, clareza e intensidade. Vem cá, vem cá, vem cá. 110 com 10. Fernando Pouso, na pista 10, na 32, no meio. Chame a torre, 1-8-6-12, Romeu Papatango. Chama a torre, 1-8-6-12, Romeu Papatango. Já retornando pro ditap, o web 6721. 7721 na pro ditap, descendo até o nível 050. 050 pro ditap. Controle Salvador, cordial, boa tarde, azul 4033, decolou. Azul 4033, boa tarde, contato radar na decolagem, submanter o nível 160, vou dar ó. 160, direto da EL, azul 4033. Controle Salvador, gol 1754, perdeu contato com a Recife, atingiu 160, 50 quilos. Controle 754, acione identificação, chegada Mari, desça até o nível 060. 060, 754, na identidade, solicita efetuar. O meu RTM é Zulu, pista 90. Pastor no 7, aciona identificação. Estou no 7, contato no radar, 68 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 080, dá presente ter condições de voar direto coral? Afirmativo, vou direto coral, 7080. Afirmativo, vou direto coral. No 754, informa o motivo que quer efetuar o VOR Zulu é para treinamento? Afirmo, 754. Para informação Lima, autorizado Salvador Guarulhos, 340, via Perícia 50. Decolo na zero direita, Raio Leda Bidev, controle 199, decimal 8, aciona 5004. Nós, azul 4076. 0, destra 070, na Mari. Minha 741 na saída da EL, Leda, após Bidev. Da EL, Leda, após Bidev. Chama a puxa estacionamento. Chama lá. Paulo de Salvador, muito boa tarde. Tá 32 no meio, livrando o circuito. 32 no meio, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, pátio 1, portão 10. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, posição 1-0. 150 na chegada da casa do Alfa. Deslocamento. E vai interceptar o arco do MR, pode passar na posição TASA. O gol no 754, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.000 no 014, o 1754. 17, 2 milhas fora. Com 0. Com 0, 7 milhas. 0, 5, 0, 0, 0, 7, 0. Confirma ajuste, 6, 2, 1, 7, 2, 1, pra cima. Confirme o ajuste, é o time. 1, 0, no 4. 0, no 4, 0. Fala, tá passando muito sem mais. 4-3 para acionamento. Alfa. Mó? Esse que tem mais para acionamento, 4-3. Autorizado, chama ataque. a sua posição de 11 horas, nossa 8 milhas, destino Salvador também? Afirmativo, tráfego à frente está 7 milhas, passando o 90 e descida. Positivo. A gente vai reduzir para 220 então para botar uma separação melhor no que pode ser. Afirmativo, eu até agradeço. 229 agora. Controle de Salvador, o gol no 477 decolado. 477, contato radar, submanter o nível 360, saída Dael. Dael, sobe para 360, o gol no 477. O autorizado foi o 360, senhor? Afirmativo, o que eu tenho aqui é autorizado nível 360. Sim. Solicitou outro nível? Originalmente era o 400. Não, é muito baixa. Coordenando em Vitsola, após a passagem da Airbus Latam, até agora está livre, chame táxi. Após o Tantar livre, chamarão 6741, melhorou a transmissão? Agora sim, melhorou, após a Airbus Latam. Após o Tantar livre, chamarão 6741. Pode quebrar a esquerda, não. .033, chame Recife, frequência 1260. 260, 4033, obrigado, bom dia. Bom dia. Autorizada a pista no 7, 110 com 10. Controle Salvador, gol na 941, boa tarde, passando 1825 para 150. Salvador? É o gol na 941, passando 180 para 150. 1941, aciona identificação, chegada a Mari, desça até o nível 060. 060, gol na 941, alguma possibilidade de boa altura? Seu número 4 na aproximação, mantenha a chegada Mari. Ok, 94. Controle Salvador, eu vou no 041, se a gente dá informação, o quilo vai atingir o ano 50. Queda para cruzar a Nederona? Ok, autorizado curva esquerda e cruzamento, aguarde transferência de comunicações, sim, de novembro. Estabilizado, 6721, Capão Vista. 6721, autorizado final LS, chame agora a torre no 8612. 8612, já. Vou no 941, está acertando desvios à direita aqui para ajudar alguns comuns. Sente, 941. Azul 4076, vetoração para sequenciamento, esquerda para o 010, fica limitado pelo localizador. Azul 4076. Esquerda 010, limite ao lado, 4076. Índio November Alpha cruzou a aeronave, autorizado curvar à direita, por de buraquinho 198 ao bloquear, até a volta. favorizado, via Juliette Alfa, ponto espera 10, chama a torre, 1-1, especial 6, altímetro 1-0, no 4, UAB 6741. Salvador, boa tarde, Passaredo 2230, Sente da Lima. Passaredo 2230, Lima confere autorizado, Salvador, Vitória da Conquista 260. Decolo no 0, direita, saída Gole e Val. Controle 119, decima 8, aciona 5014. Autorizado 260 para Vitória da Conquista, decola 10. Decola pista 10. Curva direita, Gole e Val, 5-0-1-4-1-1-9-8-2-2-3-0. Chama, puxa o sinal. Corta aí. Gol 941, reduza para 250 nós. Reduzindo 250, 941. Esse mantém o nível 050. 050, 941. O César 150 decolou da P17, já cruzou o aeródromo, tá afastando o corredor forte, já afastou o aeródromo, ok? Sim, obrigado. Informa a velocidade que vai manter no ar. 754, tá reduzindo a velocidade agora. Vai manter o arco com 170 metros. 170 nós? Corrigindo, 170 nós. Ok, ciente. Azul 4076, 47 tal localizador, curve à direita, rua 040, reduza para 1709. Já reduzido. Curva à direita 070, limpando o na curta final, após o LR manter. Após o LR, a gente manteve 1-0, né? 7-4. Já 9 é Alfa, mantendo meio pé no corredor forte, chame no retorno. Bate na favor para o retorno, onde é 9 Alfa, grato. Objeto 6721, Paulos 32, direita solo, 121, décimo 9. Direita 9219, 6721. Solo Salvador, boa tarde, 6721, livrando o seu esforço. 6721, Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, posição 04. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, 04, 6721. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alf